Já passada meia-noite, eu sem sono fico pensando, refaço planos, quero mudança de rumo. Sozinho não consigo, sem você eu não sei sinto mesmo sabendo que preciso mudar de ares e sinto porque somos tão diferentes. Somos dois mundos carentes entre o raro, o brilhante e o conflito da mente. Mas a vida é real, frágil como um cristal. Passageiro desse tempo, sou levado em pensamento, vagando no sentimento que me fez aprisionar. Iludido na paixão, no calor da imensidão, tudo fica indeciso se você aqui não está. Nos momentos que preciso de alguém pra conversar, pra falar dos meus conflitos, de uma mão pra me erguer. Me ensina a me encontrar, porque não sei sem você. Sem você. Você é tudo que eu tanto busco. Só a futuro, se você me já não vejo mais saída. Eu que sempre fui audaz, uma fera incontida. Deixei abrir a ferida de um amor ignorado, sem sabor. Com você foi descobrir que o amor também é dor. Me sinto enfraquecendo, mas quem sabe adormecendo, eu encontro no sonho resposta para o mau tamanho que aos poucos tá roubando de mim o que ainda há. Só agora fui lembrar. Sem você não sei sonhar. Não sei sonhar. Você é tudo que eu tô. Sem sono.